que embriaga pão de cada dia. Eu era tão feliz e juro eu não sabia. E nada é mais difícil que viver sem ti. Sofrendo pela espera de te ver voltar. O frio do meu corpo pergunta por ti e eu não sei onde está. Se não tivesse ido eu era tão feliz. Se não tivesse ido eu era tão feliz. Eu descobri amor em alguém que só me machucou. Brincou de amar e me deixou sofrendo. Foi embora e acabou. Pensei que não ia te perder. Só me fez sofrer. Deve estar com ela agora e nem lembrou de mim. De mim. Diz que quer voltar, me pede logo pra ficar. Que eu sou louca por você. Sou louca por você, meu amor. Diga, meu amor. Lorraine Araújo, a voz da emoção. O mídia tá na área. Eu descobri o amor em alguém que só brincou de amar e me deixou sofrendo. Foi embora e acabou. E agora espero alguém que eu quero tanto, que fugiu de mim no dia de verão. Araújo, DJ Daniel Cardoso, o mídia tá na área. Sussurra seu nome.